Boa noite, irmãos. Quero chamar aqui o irmão Romeu. Irmão Romeu que nos visita, vai trazer uma palavra da parte do Senhor para nós. Queremos orar pelo irmão. Pai, nós queremos entregar a vida do nosso amado irmão nas suas mãos, Senhor. Sabemos que só Deus revela Deus. Então pedimos que o Senhor mesmo destampe os ouvidos dos nossos corações para que nós possamos te ouvir através da boca do nosso irmão. Que o Senhor possa encher o Teu Espírito Santo, para que Ele possa ministrar aquilo que vem do céu, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida dEle, Te encomendamos esse tempo, que o Senhor nos assossegue aos Seus pés aqui, Senhor, para ouvir somente a Sua voz. E obrigado, Senhor, pela vida dos servos que o Senhor tem levantado para trazer a Sua palavra. E obrigado pela Tua palavra, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Contemplai-o e sereis iluminados. Salmo 63. Os três primeiros versos do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Mais um verso, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Notemos aqui, uma vez mais, a expressão contemplando como por espelho a glória do Senhor. Em último texto, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar uma vez mais. Senhor, confiamos Tua palavra lida nas Tuas mãos, suplicamos a iluminação do Espírito Santo sobre ela, para que realmente possamos compreendê-la com olhos abertos e que verdadeiramente ela seja plantada em nossos corações, produzindo fruto para Ti mesmo. Colocamos-nos em Tuas mãos esse tempo, esse ambiente, pedindo ao Senhor que governe sobre nós e realize Teu trabalho no meio de nós. Para louvor da tua glória, em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos partilhar alguns minutos nessa noite, algo a respeito da vida humana do nosso Senhor Jesus. Nós partimos o pão juntos, celebrando a morte do Senhor, anunciando a sua morte até que Ele venha. E temos reconhecido que mais que nunca temos tido uma carência desesperadora, e aqui não vai nenhuma ênfase exagerada, uma carência desesperadora de contemplarmos algo mais das belezas e riquezas de nosso Senhor Jesus. Quando o salmista usa os termos que nós ouvimos no Salmo 34 e no Salmo 63, ele também não o faz como forças de expressão. Ele diz que contemplando o Senhor em sua majestade, sua beleza, sua glória, os nossos rostos jamais sofrerão vexame. A ideia é, não seremos envergonhados. Davi, quando escreve o Salmo 63, que também já lemos na introdução, ele também não usa forças de expressão. Se os irmãos examinarem o contexto, ele é altamente significativo. Davi havia sofrido um golpe de estado de seu filho Absalão. E ele se retirou do trono e estava indo em direção ao deserto de Judá. 3 anos aquela rebelião insidiosa e oculta foi ocorrendo, até que Absalão usurpa o trono de seu pai. Quando Davi deixa Jerusalém, ele deixa Jerusalém amaldiçoado por um descendente de Saul, chamado Simei, que caminhava ao lado da comitiva de Davi e ia amaldiçoando Davi. E um valente de Davi sugeriu a Davi, pediu a Davi que ele se adiantasse, sacasse a sua espada, esse general, e cortasse a cabeça do que ele chamou de um cachorro morto. Esse nada, ninguém, chamado Simei, que amaldiçoava o rei Davi. Então, Davi disse a ele, se o Senhor o enviou para me amaldiçoar, que ele amaldiçoe. Um impressionante texto registrado por Samuel, no livro de Samuel. E é dito então que Davi foi caminhando e Simei foi amaldiçoando, até chegarem exaustos ao Jordão. É ali que Davi escreve o Salmo 63. Irmãos, certamente, se formos honestos com Deus, não usaríamos as palavras que Davi usou. Quem sabe nós oraríamos a Deus para que tomasse conta do nosso filho rebelde Absalão, para que de alguma maneira Deus vingasse essa atitude tão cruel, insidiosa, traidora de Absalão, e que então esse trono pudesse retornar a quem era devido, o ungido do Senhor, Davi. Mas não é nada disso que Davi diz. Está aí, Salmo 63, se você abriu. Davi inicia esse salmo olhando para cima, com um clamor profundo no seu coração. E ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte. A segunda frase não é algo assim, veja o que o meu filho Absalão fez comigo. Olha a situação na qual fui envolvido por traição de meu filho. Mas ele disse, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Então, observe as figuras que ele usa, baseado naquilo que ele estava vendo no deserto de Judá, onde ele estava, fugido ou se retirando de Jerusalém, por causa da rebelião de Absalão. Então ele diz, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta e sem água. Então aquele verso 3 que nós também já lemos. Assim como terra árida, exausta e sem água. É assim que eu te contemplo no santuário. E qual era o desejo mais profundo do coração de Davi? Ver a tua força e a tua glória. Então nós não lemos os versos restantes, mas se você for até o verso 6, ele diz que tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Então ele faz uma comparação muito interessante no verso 6, 5 e 6. Ele diz que como de banha e de gordura se farta sua alma, assim minha alma no meu leito, quando medita em ti, se farta. Como de banha e de gordura se farta minha alma. Assim, quando de ti me recordo e em ti medito nas vigílias da noite. Amados irmãos e irmãs, esse assunto de contemplação de Cristo realmente tem sido uma arte perdida no meio de nós, os filhos de Deus, o cristianismo, a cristandade. Temos crido com todo o nosso coração que se haveremos de ter aquilo que certamente irmãos e irmãs aqui têm clamado ao Senhor, um genuíno avivamento espiritual, que o Senhor nos conceda isso por sua graça antes mesmo que Ele volte, para que a igreja tenha um testemunho vigoroso, sadio, forte, impactante, deixe de ser influenciada pelo mundo e realmente influencie o mundo. Se temos orado assim, vamos chamar isso então de avivamento espiritual. Eu creio, queridos irmãos e irmãs, que só há uma chave. É um retorno de nossos corações, de maneira consistente, verdadeira, genuína mesmo, às Escrituras, para contemplarmos de novo as glórias, riquezas e belezas do nosso Senhor Jesus. Quando Paulo fala que o Evangelho contém exatamente essas coisas, ele também não está usando forças de expressão. Em Efésios 3:8, Paulo diz que ele mesmo sendo o menor dos santos, ele foi incumbido de pregar aos gentios, escute bem a sua expressão, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E os textos que lemos do Novo Testamento, que aliás são dele também, Paulo, aos Coríntios e a Timóteo. Aos Coríntios ele diz que nós recebemos da parte de Deus uma liberdade tão maravilhosa, o véu foi rasgado de nós não temos mais sentidos embotados, é o contexto de 2 aos Coríntios 3, se você examinar o texto que lemos, nós não somos como aqueles de Moisés, que tinham aquele véu sobre o rosto, mas nós tivemos um véu rasgado. Então, verso 18, ele vai dizer, é por causa disso, dessa liberdade, desse véu rasgado, que nós podemos contemplar, e de novo ele usa a mesma expressão que estamos enfatizando, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, porque ele usa essa figura, porque ainda não o vemos face a face, nosso bendito Senhor. Mas segundo João, qual é a certeza, a segurança absoluta que temos? Assim como Ele é, o veremos, porque haveremos de vê-lo como Ele é, porque seremos como Ele é. Então Paulo segue, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Esse é o alvo da contemplação, não é a obra do Senhor, não é a missão que o Senhor nos tem encarregado, graças a Deus por essas coisas. Fomos enviados para ser suas testemunhas por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, envolvermos nosso coração com aqueles que são os interesses do Senhor em todos os níveis, pregação do Evangelho aos incrédulos, edificação da igreja, né? A obra do Senhor, chamemos assim. Mas qual é a essência de nosso chamamento? Qual é a chave mesmo para que nós sejamos realmente esses proclamadores para os quais Deus, para o que Deus nos chamou? 2 Coríntios 3:18. É porque nós tivemos um véu rasgado e com o rosto desvendado, nós podemos contemplar, ainda que por espelho, a glória do Senhor. E mais que isso, é dito que fazendo isso, algo ocorrerá em nós. E queridos irmãos, me permitam, com a ajuda do Senhor, enfatizar esse ponto aqui. A única coisa que realmente tem poder transformador em nossas vidas é contemplar as belezas do nosso Senhor Jesus. Não é nem mesmo nos envolvermos com as coisas do Senhor. Irmãos, já tenho idade e cabelo branco suficiente. E décadas de jornada com o Senhor por sua graça, para saber que o envolvimento com as coisas de Deus, ou até mesmo com a obra de Deus, não tem função transformadora, ou efeito transformador. Se não for governado por essa contemplação, essa essência, esse foco central para o qual nós fomos chamados. Deus ousou, essa foi uma ousadia mesmo, de Deus, lançar o seu Paulo, um tremendo embaixador, acho que nenhum de nós tem dúvida, que foi o maior que já pisou essa terra afora, o nosso Senhor Jesus, é o apóstolo Paulo, um vaso especialmente preparado. Só dele nós temos 13 epístolas no Novo Testamento, e o Novo Testamento tem 27 livros. Se formos contar apenas os livros, Paulo é responsável pela metade. Esse era Paulo. Deus ousou lançar Paulo em prisão, mais de uma vez. E naquela prisão, obviamente ele estava ali testemunhando o Evangelho para a guarda pretoriana, para aqueles que eram amarrados a Paulo, imagine, aquelas escoltas que eram amarradas a Paulo, não sabiam o que ia acontecer com essa amarra. Eles iam ouvir o Evangelho, Paulo ditando cartas, né? E nós sabemos qual foi o resultado disso na vida daquela guarda pretoriana, como ele escreve aos filipenses. O Evangelho chegou até a guarda pretoriana, né? Mas, irmãos, esse homem foi quem Deus ousou lançar em prisão, para que ficasse muito evidente, creio, não só para ele, mas para todos nós, que o objetivo do Evangelho não é nos fazer, em primeiro plano, cooperadores de Deus na sua obra. O objetivo do Evangelho é nos levar a nos derramarmos para aquele que nos amou. Paulo é quem vai dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É ele que vai dizer, escrevendo em Filipenses 1, eu sei que em nada eu serei envergonhado. Antes, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é a igreja, é a obra, é o evangelho, no sentido de pregação do evangelho, não foi isso que ele disse. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Irmãos, essas são palavras de alguém que conhece o que significa contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Então, queridos irmãos, mesmo nós que somos mais velhos, no Senhor, somos tentados a perder de vista o foco para o qual nós somos chamados e nos envolver com coisas e mais coisas e nos distrairmos da contemplação de Cristo. Então, nós vamos buscar com a ajuda do Senhor, não vamos gastar muito tempo, porque o tempo para isso seria infinito. Nós começaremos aqui e teríamos que terminar na eternidade, contemplando um pouco da glória desse Verbo encarnado, glória para a qual nós somos convocados a contemplar. E então, amados irmãos, a garantia que temos é que fazendo isso, nós seremos transformados de um grau de glória. Essa ideia de 2 Coríntios 3,18, as preposições que são usadas ali na língua original, de um grau de glória para um outro grau de glória superior, de glória em glória, uma quantidade da imagem de Cristo aqui, uma quantidade maior da imagem de Cristo ali, de glória em glória, segundo a sua própria imagem, porque esse é o padrão de Deus para o qual Ele nos chamou, para que sejamos idênticos, primogênito entre muitos irmãos. Quem faz essa obra? Concluindo esse versículo que estamos citando com atenção. Como pelo Espírito do Senhor. Algumas versões dizem, como pelo Senhor, vírgula, o Espírito. A ideia é que o Espírito do Senhor é quem realizará esse ministério em nós. Irmãos, é claro que isso é totalmente também condizente com o que disse nosso Senhor quando ainda anunciava a vinda do Espírito. Ele disse, esse Consolador virá, e o foco, o alvo, a meta, o propósito dele vir morar em vocês, estar com vocês, eu não vos deixarei órfãos, eu o enviarei, ele é da mesma qualidade que eu. Você se lembra que ele diz, enviarei um outro Consolador, né? Da mesma qualidade que eu, não menor que eu, ele é tão Deus quanto Deus é Deus, quanto o Filho é Deus, Deus o Espírito Santo, mas ele tem um ministério focal, ele mora em você, mora em nós para este ministério essencial. Qual é? Nos fazer os obreiros de Deus? Não. Segundo o sexto João 14, 15 é guiar-nos, glorificar a Cristo, conduzir-nos a toda a verdade, falar de tudo aquilo que o Senhor sabe, conhece do Pai, porque Ele é o Filho, tudo que o Pai tem é meu, diz o Senhor. Por isso eu vos disse que Ele, agora é o Espírito Santo, Ele vai receber tudo o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará. Irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Então, como falamos, outras coisas e até mesmo coisas de grande valor diante do Senhor estão envolvidas. É Ele quem nos dá poder para testemunhar, é Ele que nos santifica. Aliás, santificação é só uma outra palavra para dizer Cristo, mais de Cristo está sendo formado em nós. Isso é santificação. Não é que nós deixamos um hábito aqui, um outro hábito lá, um ambiente aqui, um comportamento ali. Santificação significa mais do caráter do Santo de Deus está sendo formado em nós, né? Então, irmãos, nós vamos com a ajuda do Senhor, em breves minutos mesmo, contemplarmos um pouco da glória do Senhor como Verbo encarnado. Se nós abrimos as Escrituras para contemplar um pouco da glória do Senhor como Verbo pré-encarnado, nós ficaremos maravilhados também. Ele como sendo Deus com Deus, Deus em Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz, como dizia uma antiga confissão, esse é Ele. Mas quando nós olhamos para a vida humana do Senhor Jesus, há pelo menos 8 crises, chamemos assim, pelas quais esse Verbo bendito passou. A primeira crise foi a sua encarnação, e a última crise, podemos assim dizer, foi a sua ascensão e entronização, a destra do trono da majestade nas alturas, como vários textos vão nos dizer, e nós acabamos de cantar esse texto maravilhoso, que diz que aquele que foi manifestado na carne, esse é aquele que nós fomos chamados para contemplar. Ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, desde a encarnação até a exaltação, a ascensão, entronização do nosso Senhor Jesus. Pelo menos 8 crises. Se nós passarmos por elas, queridos irmãos, basicamente, segundo a narrativa dos evangelhos, e em especial nós vamos buscar fazer isso, é claro, como falamos, que o assunto é tão extenso e tão maravilhoso, queríamos procurar conduzir isso numa jornada mais rápida, mas que o Senhor nos ajude e fale profundamente ao nosso coração. Lucas registra de modo muito especial a jornada desse homem, o Verbo encarnado. Lucas era um médico grego. A sua preocupação com a natureza humana é nítida quando nós comparamos o evangelho dele com os outros. É ele quem, sobretudo, vai mostrar que o Senhor Jesus é homem, homem de carne, osso, sangue, vivendo uma vida humana real, com fragilidades, vulnerabilidades, tentado em todas as coisas, na linguagem de Hebreus, à nossa semelhança, participou de natureza humana, carne e sangue, como o autor de Hebreus também diz, assim como todos nós participamos. Então, quando Lucas registra o primeiro ato, ou a primeira crise de Cristo, a encarnação, ele registra de uma maneira maravilhosa. E nós vamos só citando os textos para ganharmos tempo. Meus irmãos podem ir, se quiserem, conferindo nas suas Bíblias. Lucas capítulo 1. Quando aquele anjo, Gabriel, se revela a Maria, essa jovenzinha virgem de Israel, ele dá uma notícia a ela que algo ocorreria com ela porque ela foi separada por Deus para isso. O Espírito, Lucas 1, 33 em diante. O Espírito de Deus te envolverá com a sua sombra, isso é Lucas 1,35. E esse ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós sabemos como Maria recebe aquela notícia. Ela diz, como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Então ela ouve essa explicação aí do anjo. O Espírito te envolverá com sua sombra e esse ente santo será o Filho de Deus. E dá notícia para ela sobre sua parenta Isabel, que já estava grávida há 6 meses. Uma outra gravidez miraculosa, embora humana, no sentido de participação de homem e mulher, Zacarias e Isabel. Diferente de nosso Senhor Jesus, onde o homem foi colocado de lado e Deus prepara um veículo humano por ação direta do Espírito Santo no ventre da Virgem, para que ele assumisse natureza humana, mas não fosse resultado de uma relação humana. Então nosso Senhor é o Verbo de Deus feito homem sem pecado. Então Maria resolve visitar Isabel. Quando ela se encontra com Isabel, diz o texto de Lucas 1, que Isabel fica possuída do Espírito Santo, quando ela ouve a saudação de Maria. E mais que isso, ela diz que aquela criança estremece no seu ventre. E não só estremece, mas ela diz, estremece de alegria. Esse foi o único encontro, podemos assim dizer, antes daquele no Jordão, entre João Batista e o Senhor Jesus. Eles nunca se viram. O evangelista João, no seu evangelho, vai dizer que João Batista disse, quando estava batizando, eu não o conhecia. Mas houve esse primeiro encontro quando ambos estavam no ventre das suas mães. E quando Maria saúda Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e o precursor no ventre dela encontrou-se com o Redentor no ventre de Maria. Então esse encontro entre o precursor e o Redentor, ambos no ventre das suas mães, fez com que o precursor estremecesse de alegria, porque o seu ministério seria anunciar esse que estava ainda no ventre da Virgem. Que encontro maravilhoso. A partir daí, nós vamos para Lucas 2. Sabe o que acontece lá? Irmãos, a maior profecia do Velho Testamento é aquela de Miqueias que diz assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a maior profecia da Bíblia, não há nenhuma que se compare a ela. A Virgem concebe, e esse que ela concebe é Deus conosco. Mas para que isso acontecesse, o livro de Miqueias diz assim, e tu Belém, Belém, Efrata, és pequena demais, uma cidadezinha, uma aldeiazinha, para figurar entre as milhares de Judá, mas é de ti que sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas acontece que José e Maria moravam em Nazaré e não em Belém. Então o que o Senhor faz? O que Deus faz? Ele move seu dedo de uma maneira tão simples, lá no coração de César Augusto, o imperador. Então César Augusto resolve recensear o império. E quando ele resolve recensear o império, ele é só um vaso gentio que está respondendo aos propósitos eternos de Deus. Então ele manda que fosse levantado o censo do império. Então José tem que sair com a sua Maria e seguir o caminho de Belém, porque era a cidade deles, porque eles eram da linhagem de Davi, tanto José quanto Maria. Então eles foram em direção a Belém. Aí Lucas faz um registro maravilhoso no capítulo 2, e diz assim, e quando eles chegaram lá, na simplicidade das palavras de Lucas, pelo Espírito Santo, é dito assim, aconteceu cumprirem os seus dias. Ora, por que isso não aconteceu em Nazaré? Ou não aconteceu depois eles voltarem de Belém? Porque o guia teria que nascer em Belém. Então, quando Maria chega lá, completam seus dias. Agora, preste atenção em algo mais. Quando aquele menino nasce, os irmãos conhecem a história? Se as hospedarias de Belém soubessem quem estava nascendo, todas elas teriam que escancarar as suas portas. Porque na cidade de Davi, nasceria o rei, aquele que haveria de apacentar o seu povo Israel. Mas eles não o conheceram. Então o lugar para ele foi a manjedoura, o rei, o Filho de Deus, uma manjedoura. E Lucas registra assim: e Maria, após o seu parto, ela enrolou a criança. Não é uma linda palavra? Para esse que é o Rei, o Filho de Deus. E ela enrolou a criança, enfaixou e deitou numa manjedoura. Se você examinar essa palavrinha enfaixou, é a nossa palavra para fraldas. Que fraldas benditas. Maria enrolou nas fraldas e colocou numa manjedoura. Irmãos, quando os anjos, antes da encarnação, adoravam a Deus, eles tinham um objeto a contemplar. Deus é invisível, mesmo para os anjos. Qual era o objeto da adoração dos anjos no céu, antes da encarnação? É esse que é a imagem do Deus invisível. Segundo Paulo escreve em Colossenses, e segundo o autor de Hebreus diz, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, tudo que Deus é em essência, isso inclui o Pai, isso inclui o Espírito Santo, a divindade. Tudo que Deus é em essência, só pode ser conhecido em um objeto, com O maiúsculo. E esse objeto, segundo a Bíblia, se chama o Logos. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era nessa face que os anjos adoravam a Deus. Mas agora o que está acontecendo em Lucas 2? O Logos deixa a sua posição celestial e assume natureza humana no ventre da Virgem. E agora já está na manjedoura. Ou seja, os anjos não têm mais um objeto no céu para adoração. Todos aqueles anjos que olhavam para cima, agora tem que olhar para baixo. Então, quando nós lemos a narrativa de Lucas 2, é dito que um anjo apareceu aos pastores, porque a ocupação deles é o Filho. Hebreus diz que eles são espíritos ministradores, ou serviçais, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, quando o Verbo se faz carne, o olhar dos anjos se volta para a terra, para aquela criança. Então aquele anjo aparece, não a César Augusto, o imperador, não a Pôncio Pilatos, o governador, não a Herodes, o tetrarca, não ao sumo sacerdote, nem a Anás, nem Caifás. Aquele anjo aparece aos pastores. Ele dá uma notícia aos pastores, que eles veriam um sinal incomum, um sinal único, e o sinal é: verão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Quando o anjo dá esse aviso aos pastores, é dito que não apenas agora um anjo, mas uma miríade celestial, uma miríade de anjos. O que eles fazem? Lembra-se de Lucas 2? Para ganharmos tempo, estamos só citando sem ler. Lá é dito que essa miríade disse assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aqueles a quem ele quer bem. Então, lá vão os pastores, e eles vêm a ver a cidade do sinal. Lá está a criança envolta em faixas. Então, queridos irmãos, após essa encarnação, nós damos um salto de 30 anos, e nós vamos ver ele mesmo, agora com 30 anos. Batismo, é a segunda crise de Nosso Senhor. A primeira é a encarnação, a segunda é o batismo. Então lá está João Batista, aquele que se encontrou com ele no ventre da sua mãe, aquele que estremeceu de alegria, aquele que é o precursor do Redentor. Então está ele lá às margens do Jordão batizando. É Lucas de novo que vai nos dizer que se apresentavam publicanos. Publicanos eram aqueles que na grande maioria extorquiam os seus conterrâneos. Apareciam soldados para esse batismo. Eles eram cruéis. Tanto que João Batista disse a eles, eles perguntaram para João: o que nós devemos fazer? Os soldados que se apresentavam para batismo de arrependimento. E João disse assim: a ninguém maltrateis. Por que João Batista diz assim para eles? Porque eles eram cruéis, como foram com Nosso Senhor quando foi crucificado. A ninguém maltrateis, contentai-vos com o vosso soldo, não deis denúncia falsa. Foi a palavra de João Batista para eles. João via, podemos dizer, aquela fila de pecadores se apresentando para o batismo. Aquelas faces marcadas pelo pecado. Lembre-se, João não conhecia Jesus. Ele quem disse. Mas então, irmãos, naquela fila de pecadores, ele vê uma face. Antes dele ver essa face, João era o trovão do deserto. Os fariseus se apresentavam para ser batizado e o que ele tinha a dizer para eles é: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento. Um trovão no deserto. Nosso Senhor falou sobre ele: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado no vento para lá e para cá? Um homem de mente dupla? Um homem inconstante? Ele diz: não, vocês foram ver um profeta. E mais que um profeta. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Então imaginem quem João era. E João então via aquelas faces que se apresentavam para o batismo e falava a palavra de Deus para cada uma daquelas classes de pessoas. Mas naquela fila aparece alguém que João não conhecia. Mas de alguma maneira, queridos irmãos, a primeira vez que João contempla aquela face, o que ele tem a dizer? Aquele que trovejava sobre aqueles pecadores, agora tem que dizer assim: eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Irmãos, como João Batista pôde reconhecer o Senhor Jesus naquela fila de batizandos? João via tantas faces, uma após outra, todas com a mesma marca, ou seja, pecadores. João também era um pecador, certamente, mas ele é o precursor, que a Bíblia diz que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então João via todas aquelas faces, até que ele viu uma outra face. E quando ele viu a outra face, ele disse o que nós falamos: eu que preciso ser batizado por ti. Agora o trovão do deserto se prostra, porque ele viu o Redentor. E o Redentor diz o que a ele? Deixa por enquanto, João, porque nos convém cumprir toda a justiça. Que maravilha, amados irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o faria pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então o Senhor disse: deixa, João, nos convém cumprir toda a justiça. Então nosso Senhor é batizado e nós sabemos, o céu se abre. E quando o céu se abre, aquela voz é ouvida. Irmãos, o céu estava fechado há 4 ou 5 mil anos. Mas agora entra alguém no Jordão que, sobretudo, recupera para o homem caído a face de Deus. Esse é o significado do céu se abrirem para o Senhor Jesus. Desde Adão e seu pecado, céus fechados. Nunca essa voz foi ouvida por homem nenhum. Mas agora o Senhor se apresenta e a voz é ouvida. A mais maravilhosa dádiva que o nosso Senhor Jesus nos deu é a face do Pai recuperada aos alienados, aos que não a conheciam. Então o céu se abre, e aquela voz é um céu incontido, porque fala de um coração incontido do Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. Você se lembra quando Isaac está trilhando o caminho de Moriá com seu pai Abraão? Lembra-se de Gênesis 22, tão conhecido capítulo? Isaac tinha mais ou menos 13 ou 14 anos de idade. Abraão já era agora um homem bem mais amadurecido em Deus. Então, em Gênesis 22, Deus faz aquele pedido a ele: oferece-me teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, em um dos montes que eu te mostrarei. Que capítulo aquele, para falar de nosso Senhor e do drama da redenção. Então lá vai Abraão, pega o seu filho, mas o texto é muito impressionante nos detalhes. É dito que Abraão toma o fogo e o cutelo, ou a faca. Faca e fogo estavam nas mãos de Abraão, mas o lenho estava nos ombros de Isaac. Porque Isaac era uma figura clara, maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então, num dado momento da caminhada, Isaac faz aquela pergunta: meu pai, eu vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, a pergunta mais importante do Velho Testamento é esta: onde está o Cordeiro? Tudo o que o Velho Testamento tem para nos dizer são tipos e sombras do Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Para o Holocausto. 2000 anos depois de Abraão, João Batista é quem tem o privilégio de podermos dizer, como que estender a sua mão e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, é por causa dessas coisas que contemplar a glória do nosso Senhor Jesus tem poder transformador. Aliás, é a única coisa capaz de transformar nosso caráter, é contemplá-lo. Então lá está o Senhor, céus abertos: este é o meu filho. Então, a partir dali, a próxima crise, terceira, tentação. Lucas, de novo, vai registrar mais detalhes, que nosso Senhor é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, se você estudar cada uma das tentações, que profundo. Na verdade, perguntas, podemos assim dizer, foram feitas ao coração daquele homem. Quando é dito para ele transformar pedras em pão, a pergunta envolvida é: Deus é bom? Ele te supre? 40 dias de jejum. E o diabo se apresenta e diz: você é o filho de Deus, não és? Transforma essas pedras em pão e supra-te a ti mesmo. Qual a resposta de nosso Senhor? Não só de pão o homem viverá. Oh, irmãos, quantos milênios se passaram e nenhum homem tem essa qualidade. Homem mesmo, não olhe para o Senhor Jesus como super-homem. Esse primeiro erro que você vai cometer: ele não é super-homem, é homem, idêntico a nós. Frágil, vulnerável, por isso ele foi tentado. A narrativa de Lucas 4, de Mateus 4, não é uma ficção. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso ele é poderoso para socorrer todos os que são tentados. Então, onde nós encontramos refúgio, libertação real para as tentações? Em votos, em promessas? Quem sabe em mais frequência nas reuniões, em mais estudo bíblico, por mais precioso que isso seja, e é, onde nós encontramos refúgio e libertação? Contemplando aquele que foi tentado em todas as coisas, e achegando-nos ao seu trono de graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nosso Senhor tentado, outra crise, e uma crise maravilhosa. O Senhor o leva a um pináculo do templo, e manda que ele salte lá embaixo. O pináculo do templo, na verdade, não era uma área do templo, mas sim um lugar nos muros do templo, onde, se olhando lá para baixo, se tinha vertigem, porque se podia ver o fundo do Vale Cedron, que separa o monte do templo do Monte das Oliveiras, lá no fundo do Vale Cedron. É aquele pináculo do templo, centenas de metros de altura. Então, para lá, Satanás o leva e diz: lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Não é essa palavra? Então prove-a. Havia uma tradição, podemos dizer, entre os rabinos, muito comum na época, que o Messias iria se manifestar de uma maneira sobrenatural e miraculosa, para que ele fosse assim reconhecido. Então, se nosso Senhor desse esse salto, sem dúvida nenhuma, eles o receberiam lá embaixo como o Messias, o Rei. Mas então, em outras palavras, o que nosso Senhor Jesus disse é: esse salto não está na vontade de meu Pai. Então ele disse: não tentarás, não provarás o Senhor teu Deus. Então o diabo leva ao cume de um monte muito alto. E essa terceira tentação, queridos irmãos, estamos passando rapidamente por ela, mas não perca esses detalhes de contemplação do nosso Senhor. Essa tentação é onde o diabo coloca as garras de fora. Nas duas outras ele está como que ainda camuflado, mas agora ele chega onde ele queria, e é: tudo isto eu te darei, se prostrado tu me adorares. Esse é o objetivo final. Então, na terceira tentação, é essa a proposta. Então, nosso Senhor Jesus diz, só ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele darás culto. Queridos irmãos, Isaías 9, versos 6 e 7, diz que esse menino, cujo nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, você conhece o versículo, é dito que sobre os seus ombros o governo aumentará e virá paz sem fim. Ou seja, esse menino foi enviado para governar. E qual foi a proposta do maligno? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Em outras palavras, o Senhor não contrariou Satanás, no sentido de dizer, você é um mentiroso, você não possui reino nenhum. Não. O Senhor admitiu como verdadeiras as palavras do maligno. Que reinos do mundo, então, ele possui? Aqueles que ele conquistou na queda do homem. Essa esfera de rebelião na qual, ou sobre a qual ele está, usando as palavras do Senhor, como príncipe do mundo. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então ele faz essa proposta ao Senhor. Exerça o teu governo, você é o Messias. Mas exercer um reino ou um governo por um outro caminho, que não é o caminho da cruz. Por isso o Senhor o rejeitou. O Senhor sim assumiria os reinos do mundo. A voz do Apocalipse que João ouviu, anuncia essa verdade previamente, aleluia, os reinos do mundo, ou o reino do mundo, se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, sim, mas a proposta do maligno foi que ele assumisse esse reino imediatamente, sem sofrimento. Por isso, queridos irmãos, nós por natureza, mesmo como cristãos, temos tanta aversão a sofrimento. Entendemos que sofrimento não é algo de Deus. Entendemos que sofrimento não deve ter lugar na vida do cristão. Claro, não são sofrimentos resultado de pecados, esses não deviam ter mesmo. Se estamos sofrendo porque estamos obstinados, porque vivemos uma vida que não agrada a Deus, isso não deveria ter lugar em nós. Mas aqueles sofrimentos que são segundo a vontade de Deus, esses mesmos são os nossos sofrimentos. Paulo diz que queria experimentar a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Filipenses capítulo 3, assim como o poder da sua ressurreição. Então, nosso Senhor foi tentado em todas as coisas. Sai do deserto, vai para a sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías e lê aquele capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, pregar aos cativos, pregar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Inicia ali seu ministério depois da tentação. Aí nós damos um outro passo maior. Já estamos indo para o fim dessas crises. E nosso Senhor está agora no monte da transfiguração. Essa foi uma outra crise de alto valor. Ele separa 3 dos seus 12 e leva a um alto monte. Se transfigura diante deles. Irmãos, eles precisavam daquela cena para saber quem era aquele, como João disse, estava entregando a sua vida voluntariamente. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Então, eles precisavam saber quem era esse. Então, eles tiveram um vislumbre de sua glória. Tão impactante, que eles caíram por terra. Ergueram os olhos, Moisés, Elias, e após erguerem os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus, a transfiguração. Depois da transfiguração, nós vamos ao Getsêmani. Que crise é essa? Leia com cuidado, querido irmão ou irmã, as narrativas do Getsêmani. Quando nós partimos o pão juntos, lembre-se, esse partir do pão, sobretudo, é vertical. Em primeiro lugar, ele não é uma festa da igreja, inclui isso também. Porque nós muitos somos um pão, como Paulo vai dizer em Coríntios 10. Mas o foco da mesa do Senhor é o Senhor, nem mesmo a igreja e o povo do Senhor. Então, quando lemos esses relatos do Getsêmani, que maravilha! Muito mais realidade temos a respeito da mesa do Senhor quando conhecemos as narrativas do Getsêmani e meditamos nelas e vemos o que elas significaram para o nosso Senhor, o que o Getsêmani significou. A prensa do azeite, Getsêmani, é o que significa. Lá estava essa azeitona perfeita de Deus, indo para a prensa. E lá, queridos irmãos, escute bem, a maior crise da vida humana, a crise da vontade, foi decidida, a batalha da vontade. Nosso Senhor Jesus foi a Getsêmani e orou 3 vezes, meu Pai, usando aquela palavrazinha de amor, Abba, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Ou, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nosso Senhor era tão homem que ele tem vontade. Às vezes achamos que a vontade de Jesus foi substituída. A vontade do Pai ocupou o lugar da vontade de Jesus. Essa não é a verdade. Jesus, homem, tem uma vontade. Deus, o Pai, tem uma vontade. Jesus, o homem, toma essa vontade e coloca essa vontade totalmente subordinada à vontade do seu Pai. Ele alinha a sua vontade à vontade do seu Pai. Por isso nós vemos a narrativa do Getsêmani. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Agora nós podíamos pensar, então a vontade do Senhor não estava bem alinhada com a vontade do Pai, por que não minha vontade, mas sim tua vontade? Queridos irmãos, me parece que há um segredo maravilhoso aí. O que nosso Senhor odiava tanto, e pelo qual ele agonizou, Lucas vai dizer, suando gotas como de sangue no Getsêmani. Minha alma está profundamente triste até a morte. O que provocou essa angústia? Por que ele diz, passa de mim, se possível, este cálice? O que ele odiava? Ele odiava o fato de que há poucas horas mais ele seria separado da comunhão com Deus. Irmãos, esse verbo feito carne não sabe o que é isso. O que ele conhece é vida de união. Ele é Deus com Deus, como João disse. O verbo que está com Deus, o verbo que é Deus. O verbo que vive em Deus. Amados irmãos, irmãs, ele podia suportar tudo. Pedro o negando, Judas o traindo, os discípulos todos o abandonando. Aliás, ele previu isso, lá em João 16 está escrito assim, vem a hora e vós todos sereis dispersos e me deixarei só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Compreendeu? Então o que ele odeia no Getsêmani? Separação. E ele sabe que ela ocorrerá, mas ele tem que decidir, ele vai assumi-la ou ele não vai assumi-la. Ele tem a sua vontade. O que ele faz com a sua vontade? Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Aquele que nunca perdeu de vista a face do Pai, a perderia, para que aqueles que nunca viram a face do Pai, a vissem. E essa foi a decisão que ele tomou, voluntariamente. Então Pedro se levanta, mais uma vez o Pedro. E você se lembra, João 18? Ele desembainha sua espada para tentar salvar o nosso Senhor Jesus. E mira na cabeça, no meio da cabeça do servo, do sumo sacerdote. Mas como ele é um pescador, não um guerreiro, ele acerta só a orelha, né? E arranca a orelha do servo, do sumo sacerdote. Então nosso Senhor toma essa orelha, põe essa orelha no lugar e diz assim para Pedro, embainha a tua espada. Mas agora escute o que o Senhor diz mais. Vocês não sabiam que se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, ele enviaria agora mais de 12 legiões de anjos para vir o meu socorro. Mais uma vez os anjos estão como que olhando para aquela cena que eles não conseguem compreender. O verbo glorioso de Deus, que eles adoram, adoravam por toda a eternidade, agora feito homem. Irmãos, é por isso que Paulo diz aquelas palavras que nós lemos e cantamos. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. foi justificado em espírito e contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Não é maravilhoso? Então lá está o Senhor, tomando sua decisão no Getsêmani. Há alguns capítulos em Isaías, que são chamados de Cânticos do Servo. Isaías 42, 44, 49, 52, 53, todos são Cânticos do Servo, proféticos sobre o Nosso Senhor. Isaías 50 tem uma relação com o Getsêmani e a cruz, que é a próxima crise, muito impressionante. Quando o livro de Isaías, capítulo 50, verso 4, vai dizer assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, lembra-se do texto? Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Aí ele diz assim: o Senhor Deus me ajudou, por isso eu fiz o meu rosto como um seixo. Eu não me esquivei daqueles que me arrancavam os cabelos, na verdade a palavra lá é para barbas, me arrancavam as barbas e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que eu não me senti envergonhado. Quando essas palavras do nosso Senhor se cumpriram? Ali, a partir do Getsêmani. Ali ele é preso, ali ele é encarcerado, e ali a cena vai começar. Nosso Senhor é chicoteado, é cuspido, é esbofeteado. Na linguagem de Isaías, suas barbas são arrancadas. Isso significa desonra. E então, coberto com um manto, um caniço nas mãos, os soldados se ajoelhando e dizendo: salve o rei dos judeus, escarnecendo dele, e os anjos contemplando aquela cena. O rei da glória, o santo de Deus, o verbo eterno, cuspido por pecadores. Então, a partir dali, o nosso Senhor vai à cruz. Queridos irmãos, Mateus 27 registra a morte dele, a próxima crise. Sabe o que Mateus 27 registra? Escute com atenção. O rompimento de três véus, e não um só. É dito que quando nosso Senhor Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Nós tivemos garantia de entrada direta à presença de Deus, algo que não conhecíamos. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Na linguagem de Hebreus, um novo e vivo caminho foi aberto para aqueles que pertencem a Ele, pelo sangue precioso de Cristo. Mas se você abriu aí Mateus 27, há um segundo véu que foi rasgado. É dito que quando nosso Senhor Jesus morre e o véu do santuário rasga, também rochas se fendem e sepulcros se abrem. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E é dito que eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição do Senhor Jesus. Qual é o segundo véu que foi rompido com a morte de Cristo? O véu da morte. Amados irmãos, se apenas o véu do santuário fosse rompido, nós poderíamos ter uma maravilhosa comunhão com Deus nessa vida, e tudo terminaria lá no cemitério. Morte, o rei dos terrores. Mas quando nosso Senhor Jesus morreu, a morte morreu. A morte de Cristo significa a morte da morte. Então os sepulcros se abrem e os corpos dos santos ressuscitam. Mas agora, há um terceiro véu. O centurião responsável pela morte do nosso Senhor era o vigia daquela cena toda. Então, aqueles soldados estavam todos controlados pelo centurião. Ninguém podia se aproximar do Senhor Jesus, nem da sua cruz, nem de nada. Você se lembra que foram soldados que lançaram sortes sobre as vestes do Senhor? Tudo estava sob o controle do centurião. Nosso Senhor Jesus, antes de ir à cruz, foi oferecido a ele véu, vinho com mirra na narrativa de Marcos e vinho com fel na narrativa de Mateus. Todos os dois são entorpecentes, para que aqueles que tinham sido açoitados, os criminosos que iam ser crucificados, tivessem um gesto de misericórdia. Eram as mulheres que faziam isso. e ofereciam para eles esse vinho misturado com fel ou com mirra. Os evangelhos vão dizer que o nosso Senhor Jesus não o quis beber, esse entorpecente. Por quê? Porque no Getsêmani ele havia dito a Pedro: não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Então nosso Senhor não removeria desse cálice nenhuma cusparada, nenhum açoite, nenhum escárnio. Ele beberia o cálice como o Pai lhe daria o cálice. Mas não apenas isso. Nosso Senhor precisaria estar lúcido na cruz. Porque na cruz ele iria proferir 7 brados. Irmão, por favor, estude os 7 brados, para que você contemple a glória do Senhor em cada um deles. Isso tem efeito transformador em teu caráter. Pois lá está o centurião, ouvindo o nosso Senhor. A primeira coisa que ele ouve dos lábios desse homem, quando esses criminosos eram crucificados, impropérios de toda sorte, escárnios, lamúrias. Claro, lá estavam os criminosos crucificados, na sua hora de terror. E lá está no meio deles aquele homem, e o centurião os guardando. Então o centurião escuta em primeiro lugar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o centurião escuta: eu tenho sede. E também o centurião escuta o Senhor fazer provisão para sua mãe no meio da multidão, identificá-la lá e dizer: mulher, eis aí teu filho. E dizer ao discípulo: eis aí tua mãe. E o centurião está ouvindo. Então algumas horas se passam, ao meio-dia houve trevas na terra, lá está o centurião, trevas sobre a face da terra, até a hora nona. E na hora nona nós temos 4 brados em sequência. Nosso Senhor vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Nosso Senhor Jesus vai dizer também: tenho sede. Nosso Senhor Jesus vai dizer: está tudo consumado. E finalmente ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, irmãos, quando ele morre, Mateus 27 vai dizer que o centurião disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E sabe o que a história, a tradição vão nos dizer? Que o nome desse centurião era Longinus, e que ele se tornou um bispo de uma assembleia na Capadócia. Qual foi o terceiro véu rasgado na morte do Senhor? Um véu tão espesso quanto os outros dois. O véu do santuário, primeiro, o véu da morte, segundo, mas agora o véu da incredulidade. Queridos irmãos, nenhum de nós poderíamos ter esse véu rasgado, senão por causa da ação do Espírito Santo em nós, baseada na morte do nosso Senhor Jesus. Porque ele rompeu o véu da incredulidade. Nós que antes de conhecermos a ele, só críamos em nós mesmos. Nossa fé era em nós mesmos. Mas esse véu também foi rasgado nessa crise do nosso Senhor Jesus. Então, 3 dias depois, ressurreição. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Nós que éramos pecadores, nele fomos feitos justiça de Deus. O justo foi oferecido pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Quando o Senhor Jesus entra na morte, ele literalmente é um estranho no ninho, porque ele é o santo de Deus. A morte tem direito de meter as suas garras em tudo aquilo que o pecado tocou, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora entra alguém na morte que não tem pecado, e esse é um corpo estranho na morte. Então Pedro vai dizer na sua mensagem no Pentecoste: Deus o ressuscitou, porque era impossível que os grilhões da morte conseguissem segurá-lo. Que maravilha! Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então esse Senhor ressuscitado dá testemunho da sua ressurreição. Ele quer fazer uma transição com os discípulos, muito importante para nós. Antes eles estavam com o mestre do lado, os guiando, os protegendo, os cuidando. Agora ele vai fazer uma transição com seus discípulos. De alguma maneira ele vai ensiná-los que agora eles vão viver uma realidade espiritual do reino, que não carece de um mestre de fora. Eles terão um mestre de dentro, que viria a eles 50 dias depois, no Pentecostes. A unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como ela vos ensinou, as palavras de João. Então, nosso Senhor cumpre essa tarefa e ascende aos céus. Aí nós chegamos na crise final, concluindo. Quando ele ascende aos céus, irmãos, é dito por Lucas de novo, em Lucas 24, que ele estende as suas mãos e está abençoando aqueles que estavam ali, e são os de Betânia, junto com seus discípulos. Porque é dito em Lucas que ele ascendeu de Betânia. Então podemos dizer que de alguma maneira, o seu rosto está voltado para aqueles que ele estendeu a mão e abençoava, de Betânia. Provavelmente o lar de Betânia, onde ele amava, onde ele pernoitava, onde ele tinha o que o seu coração buscava, os ouvidos que o ouviam, as mãos que o serviam, o coração que o amava. Então lá estava o Senhor ascendendo, abençoando aqueles seus discípulos e os de Betânia, e podemos dizer, com a sua face voltada para Jerusalém. Ele não tinha nada em Jerusalém. Eles o rejeitaram, eles o crucificaram. Ele teve que dizer, a vossa casa vos ficará deserta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Então nosso Senhor, dessa posição, ascende aos céus. E onde nós o encontramos? Segundo tantas epístolas, de Paulo, Hebreus, Apocalipse, nós sabemos para onde ele foi. Nós o encontramos assentado à destra da majestade nas alturas. Hebreus diz, preste atenção, capítulo 1, verso 4, que ele herdou um nome que está acima de todo nome. Um nome tão superior aos anjos, ele é tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que ele herdou? Ele não é Deus? Sim, mas ele é homem. E como homem, ele teria que ser obediente em todas as coisas, até a morte e morte de cruz, para o que ele veio. E porque ele o foi, então ele herdou por mérito. Nosso Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, se assenta no trono do universo por mérito. Cada um de nós tem acesso a ele por graça. Cada um de nós tem comunhão com Deus por graça. Mas esse homem ocupou a posição mais alta do universo por mérito, e ele é o único. Então assentou-se à destra da majestade nas alturas e herdou esse nome. E para concluir então, queridos irmãos, Isaías 45, pela boca de Isaías, Deus diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, escute isso, este é meu nome, e a minha glória eu não a darei a outrem, nem as imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Bom, esse nome é Yahvé, como está escrito lá, né? Eu sou Yahvé, esse é o meu nome. Quando Paulo fala sobre isso em Filipenses 2, escute o que ele diz, que nosso Senhor, subsistindo em forma de Deus, mistério da cruz, da redenção, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a primeira parte. Escute a segunda parte. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu, agora olhe com cuidado para a sua Bíblia, não é lhe deu um nome, é lhe deu o nome. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor. A palavra no grego é Kyrios, a equivalente hebraica para o Yahvé, de Isaías 45. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Mas o que foi feito desse nome? Ele diz, esse nome eu não reparto, esse nome eu não darei a outrem. Esse nome contém minha glória, esse nome é o que eu sou. Mas agora, queridos irmãos, o Filho Eterno se faz carne e herda o nome que está acima de todo nome, por mérito. Então, irmãos, qual o privilégio nosso? Hoje, como igreja, nós somos os alegres súditos que já dobram antecipadamente os joelhos e fazem a confissão que nenhum ser, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, deixará de fazer. Jesus Cristo é o Senhor. Nós já fazemos isso antecipadamente. Por isso Paulo fala que nós somos primícias dele, de Deus o Pai, porque nós já fazemos a confissão. Mas um dia nós veremos o universo fazendo essa confissão. Segundo as palavras de Ageu, ditas a Zorobabel, que é uma figura de Cristo, porque Zorobabel lançou os fundamentos da casa, Zorobabel mesmo poria a pedra de remate, né? Na linguagem de Zacarias 4, Zorobabel é uma figura de Cristo. Então Ageu profetiza para ele dizendo, eu farei de Zorobabel o meu anel de selar. Sabe o que isso significa? A imagem de Cristo será impressa em cada recanto desse universo e nada deixará de confessar que Ele é o Senhor, por causa dos seus méritos. Então, irmãos, aí se concluem as crises de Cristo. Interessante que Marcos é o evangelho do servo, não é? Marcos é quem enfatiza que ele é o servo, Jesus, o servo de Jeová. Muito impressionante. O livro não tem nem genealogia, porque ninguém se preocupa com a genealogia de um escravo. Um escravo é um escravo. Então Marcos começa dizendo que ele é o escravo de Deus. Sabe como Marcos termina? Ele está sentado à destra de Deus. O servo à destra da majestade nas alturas. E vou concluir aqui, queridos irmãos, dizendo o seguinte. Lucas 12 tem uma maravilhosa parábola sobre a vinda do Senhor. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, quando voltar ele das festas de casamento, para que quando vier, logo lhe abram. Então ele diz assim, que aqueles servos que forem encontrados prudentes, fiéis na sua vinda, escute o que é dito, ele, o Senhor, se cingirá, dará ou preparará para eles lugar à mesa e os servirá. Quem é esse que está servindo os seus servos? É o servo dos servos, o servo com S maiúsculo. Amados irmãos, a exaltação, a posição mais alta desse universo, por mérito do nosso Senhor Jesus, como já falamos, não mudou seu caráter. Ele ainda é o rei que é servo e o Deus que é homem, segundo os quatro evangelhos vão nos descrever. Ele ainda é Deus, sempre foi Deus, nunca deixará de ser Deus. Ele é homem, sempre será homem. Ele é rei, sempre será rei. E ele é servo, sempre será servo. Amados irmãos, que o Senhor estimule os nossos corações a contemplarmos, ainda que por espelho, a glória do Senhor Jesus. Porque essa glória tem poder transformador em nossas vidas. Aliás, é isso que vai dar sentido a tudo que fazemos. A pregação do Evangelho, ao nosso testemunho como cristão, a essa mesa, é isso que dá sentido a essa mesa, porque essa mesa é dele, essa mesa não é da igreja em primeiro lugar, é a mesa do Senhor, sobretudo. Então que o Senhor chame a atenção dos nossos corações uma vez mais para esse objeto com O maiúsculo, o Santo de Deus, o Filho de Deus. Porque, queridos irmãos, nos dias difíceis que haveremos de enfrentar se o Senhor tardar, cada dia eles estão mais difíceis, não é assim? Negros, difíceis, sérios, com tudo isso que estamos vendo por aí. A única coisa capaz de nos guardar não será conhecimento teológico em si mesmo, por mais importante que ele possa ser, e é. Nem mesmo conhecimento bíblico, o que irá nos guardar e nos manter de pé diante do Filho do Homem, como Lucas diz lá no seu capítulo 21, é devoção. Devoção. Se não temos um coração devoto ao nosso Senhor Jesus, não conseguiremos subsistir. iremos negociar este assunto de fidelidade. Então que o Senhor chame nesses dias tão difíceis que vivemos como igreja, chame os nossos corações de volta à devoção à sua pessoa. Irmãos, Ele nos comprou para Ele. O objetivo de nossas vidas é nos derramarmos a Ele, como a unção de Maria de Betânia. Para isso nós fomos chamados. Então que o Senhor encontre lugar para continuar nos falando e renovando nossas afeições por Ele. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque Tu não poupaste nada. Tu te entregaste completamente. Te agradecemos porque nossos olhos cegos agora te veem. E porque o Senhor rasgou o véu de nossa incredulidade. Te suplicamos que o Senhor não nos permita, em dias tão trevosos, nos perdermos com nada, nem mesmo com Tua igreja, com Tua obra, com Tuas coisas, mas foca a atenção do nosso coração em Ti mesmo, Senhor. E baseado nisso, Te pedimos que o Senhor conceda, por Tua graça, valor àqueles Teus interesses e assuntos com os quais nós estamos envolvidos. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade conosco, porque o Senhor peleja por nós, pleiteia por nós. Renova, Senhor, as afeições de nossos corações por Ti. Te pedimos, agradecidos, em Teu nome precioso. Amém.